Não me perguntes onde fico o alegrete. Segue o rumo do teu próprio coração. Cruzarás pelas estradas de um jinete e ouvirás toque de gaita e de violão. E pra quem chega de Rosário ao fim da tarde, ou quem vem de Uruguaiana de manhã, tem o sol como uma brasa que ainda arde, mergulhado no rio Ibirapuitã. Ouve o canto gaúcho e brasileiro desta terra que eu amei desde guri. Flor de tuna, camatim de mel campeiro, pedra mura das quebradas de Anduí. Ouve o canto gaúcho e brasileiro desta terra que eu amei desde guri. Flor de tuna, camatim de mel campeiro, pedra mura das quebradas de Anduí. O meu abraço ao povo alegretense e o meu carinho à família Fagundes. Na hora derradeira que eu mereça ver o sol alegre tem se entardecer, como os potros vou virar minha cabeça para os pagos no momento de morrer. E nos olhos vou levar o encantamento desta terra que eu amei com Deus.